Portal do Arrocha. Alô, Jordânia, seu Nogueira, é amor demais. O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não tá fácil assim. Cerveja tá amarga em qualquer música que toca. Não me agrada, sentimento não quer falar. Saudade não espaça, se não é teu bem até a boca basta. Ah, ah. Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto. Já o meu beijo tem gosto de choro. Bebe por prazer ou por necessidade. Solteiro de verdade, curte a noite sem ter hora pra parar. Eu tô torcendo pra noite acabar. Um tem ressaca e outro tem saudade. Como solteiro eu sou uma fraude. Meu parceiro Zé Legal Luciano, tamo junto, legal. Essa é a canção. Cerveja tá amarga em qualquer música que toca. Não me agrada, o sentimento não quer falar. Saudade não espaça, se não é seu beijo até a boca afasta. Ah, ah. Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto. Já o meu beijo tem gosto de show. Bebe por prazer ou por necessidade. Solteiro de verdade, curte a noite sem ter hora pra parar. Eu tô torcendo pra noite acabar. Um tem ressaca e outro tem saudade. Solteiro de verdade é aquele que beija, mas beija com gosto. Mas o meu beijo tem gosto de choro. Bebe por prazer, por necessidade. Solteiro de verdade, curte a noite sem ter hora pra parar. Eu tô torcendo pra noite acampar. Um tem ressaca e outro tem saudade. Como solteiro eu sou o naufrágio.